Circo! Abram-se as cortinas para 13 cassinos! R.A.V. Big E.T. CTS Kamikaze! No picadeiro é só palhacinho que cata facinho e não esses palhaços ramelão mirim. Senta a porva, acerta os passarinhos, porque no circo voador. Pela lá os palhacinhos querendo sorrir demais. Na lombra do Rupinol eles não sabem o que faz. O picadeiro doido é só pra quem é bigode com bigode pra poder ficar de pé. Alvo, bratima, fuisqueiro, coquetel de maloqueiro. Faz a mente dos palhaços que tá no corre o dia inteiro. Cê tá alombrado, ramelando na fita. Palhaço assassino nunca entra em missão suicida. Se tem loucura na madruga, os leque tão preparado. Combo de fazer pirar, deixar o globo chapado. Disposição pra ir buscar atividade, eles não brincam. Liga os louco, correria e coloca as peças na cinza. E reagir só senta o dedo, sem essa de piedade. Corre pesado, sem dar guela e não tem pano pra covar. De língua azul é aventura, partem pro tudo ou nada. Sem pensar nas consequências e se vai voltar pra casa. Mas que corre pesado, terror do engravatado, tá no corre do money, moleque mal encarado. Tela lá o estrago, não deu bom sai pinado. Tem polícia na cola, tem ladrão baleado. Tela lá os palhacinhos querendo sorrir demais. Na lombra do Rupinol eles não sabem o que faz. O picadeiro doido é só pra quem é bigode com bigode pra poder ficar de pé. Alvo, bratima, fuisqueiro, coquetel de maloqueiro. Faz a mente dos palhaços que tá no corre o dia inteiro. Cê tá alombrado, ramelando na fita. Palhaço assassino nunca entra em missão suicida. Lá vem o maloquinha pagando de palhacinho, rupinado o dia todo, roedor de racumim. Na rua esses fake age tipo pute, só toma capa no pote. O crime não é bola de gude, tem bota na sua cola, deu ruim ladrão baleado. A mente vazia é oficina do diabo. Gosta de catar mansão sem estudar a fita. Não tem pano, tá ferrado, palhacinho que não é zica. Paga de mente assassina, se intitula o rei dos bang. Só ramela nas ideias, sujando o picadeiro de sangue. Não sabe o que faz, tá no corre o dia inteiro. Tem disposição pra catar e falha gravíssima no dedo. Ter peça na cinta só de enfeite, sem maldade. É tipo revólver de espoleta que nunca arranca life. Ele diz que não tem pano, pano rasga, queridão. O espelho trinca, cê tá ligado, se zoou o seu plantão. Pega a visão, é, palhaço tem que estralar o chicote. Na rua é poucas ideias, bigode com bigode. O crime é só pra quem é, então deixa pra quem sabe fazer. Espetáculo da vida é matar pra não morrer. Tela lá os palhacinhos querendo sorrir demais. Na lombra do Rupinol eles não sabem o que faz. O picadeiro doido é só pra quem é bigode com bigode pra poder ficar de pé. Alvo, bratima, fuisqueiro, coquetel de maloqueiro. Faz a mente dos palhaços que tá no corre o dia inteiro. Cê tá alombrado, ramelando na fita. Palhaço assassino nunca entra em missão suicida. Na viagem da ilusão, na esquina e não para. No corre do papel bordado, essa caminhada. O comércio tá fervendo, sobe e desce o tempo todo. Se esquece do que é certo, amanheceu, corre de novo. Se envolve no embalo, anda de cima. Só má influência, os mente assassina. A rua trai, tem problema demais. Tubão entra na mente, louco faz o que faz. Inimigo agora é mato, tem altos querendo trono. Vacilou, chicote estala, estanho, prega no lom, pega a pistola, engatilha, vai atrás do desafeto. Na disputa desse corre, sobreviveu mais esperto. Tela lá os palhacinhos querendo sorrir demais. Na lombra do Rupinol eles não sabem o que faz. O picadeiro doido é só pra quem é bigode com bigode pra poder ficar de pé. Alvo, bratima, fuz. Isqueiro, coquetel de maloqueiro. Faz a mente dos palhaços que tá no corre o dia inteiro. Cê tá alombrado, ramelando na fita. Palhaço assassino nunca entra em missão suicida.